aproximou seu portão de 1 no topo 4. Sim, a gente vai manter essa Juliette, minha 3. Vai aguardar a aeronave liberar a posição, 632, me marcando a posição. 61942, o Xanar na escuta. Em 1908, uma boa tarde. Ocean 63, ouve. 9008. Autorizado então, puxa back a sala, minha chama taxa. Cuidado, 61942. 3506. Ele está na área que interfere a aproximação de Salvador. Controle Salvador, muito boa tarde, Ocean Air 6315, decolado, perfil da Elf. Boa tarde, Ocean Air 6315, contato radar, suba para o nível 360. Autoriza, direto Leda da presente, 360. Autorizado, Brother Leda. Boa Leda, 360, Ocean Air 6315. É Uno 4. Prossiga. Mais 3 minutinhos, senhor, para chuveque, se quiser autorizar alguém aí. Tem uma companhia aguardando o senhor liberar o portão para ingressar. Vamos ao administrar, só para conectar o sinal do trato aqui. Coordenação 1, 2, 3, 4, 5 e chame o controle para o regresso. Decolou 43, chama o controle 1208. Controle 08, rumba. Controle rumba 08, está completamente visual, saída coral, autoriza curva direita, está presente. Rumba 18, contato radar, autorizado direto coral, subindo para uma centena. Está presente direto coral, subindo para uma centena, rumba. Boa tarde, Gol 648, Mundo da Ocean, Cruz de Mari, passa 2-0-0 para 1-0. Boa tarde, Gol 648, aciona identificação, chega da Mari, indica para o nível 050. 050, qual vai, TAP? Autorizado, Pro de TAP. TAP, 050, Liga Bravo Serra Serra. Salvador, 6142 da hoje, para o táxi 3. Corrigindo aqui, está com 3 horas e 30. Está alternando na salva 3. 135 a bordo. 142 no ponto de espera, torre 1895 a 2012. Oh. Autorizado, ponto de espera 1895. Venha, 1432. 32.000 ingressos, via 10 para o portão. Torre 6142, Ponte Cana. Gente, acionei 6142, Alinda, cola pista no zero, vento 08, 0 graus, 149. Alinda, cola pista no zero, acionei 6142. No 648, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, sem restrições, o ajuste na 012. Liberado as restrições de TAP 2000, no 012. 6315, chama agora Recife, frequência 133, decimal 25. Recife em 133, 25, bagagem 3. Autorizado para o Niduna. Panamé 1142, decolou 50, chame o controle 1208. 208, 6142. Força 2521, não para o Guarani. Dia Fogo, Caracaju. Cruzamento da pista, posso prosseguir Alfa, Juliette, Índia, para o ponto de espera. Quando no ponto de espera, torre 1895, ajuste 612. Confirme, quer dizer, ajuste 612. São 29 agora, não é isso? Salvador. Boa tarde, o Azul 4065. Boa tarde, 4065, pronto copa, Campinas 340. Afirmativo, pronto copa. Autorizado 340, vem informe Zulu no meia, decolada pista 10, saída da El, Leda após Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5571. Autorizado Campinas 340, decolada da 10, da El, Leda, depois Bridge, 5571. Transponder 208, o controle de saída, o Azul 4065. Correto, Azul, chama para pushback acionar. Força aérea 2521, no Alinda, cola no zero, vento 090 zero graus, 179, boa tarde. 2521, Alinda, cola. Salvador, o braço de Arquear, visual com pouso na desvia. Sete braços de Arquear, frequência livre, toma pouso. Estado azul 4462, identifique, chega da Mari, vem na proa de mar, limpa para o 050. Força aérea 2521, decolou 85, chame o controle 1208. Controle 1208, boa tarde. Controle, boa tarde, Força aérea 2521. Boa tarde, Força aérea 2521, contato radar, saída árvore, só para o 360. Árvore 360, 2521. Vou no 648, chame a torre 118-95, tamo bolso. Obrigado. Vou no 807, bom, boa tarde, identifique, chegada bom, filista para 4 mil pés, Luazis no 0, no 2. 648, e ali S3, no 0, com o Marabaixá travado. Sim, chegou no 648. Chanel 6142, chama do Recife, frequência 126.85. 126.85, 6142. Travado no 648. Sente no 648, livre pouso no 0, vento no 0, 0 graus, 179. 28 livre pouso, vento no 0. 3, as aeronaves em aproximação para Salvador, informo, recebo aqui no equipamento vento de 090 graus com 18 nós. Passarela 2521, vou ir direto a Elefa, dá presente? 2521, direto a Elefa. Manati, autorizado, decola pistão 7, curva direita, corredor axé, controle 10.8, aciona 0125. Direito no 219. Direito no 219, voa no 648. Dois a bordo, aciona meio táxi 2895, como é que tá? Solo Salvador, voa no 648. 48, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, gol 643. Eco Delta. Salvador, azul 4065. Puxa, estacionamento na posição número 8. Chame a torre 118.95. 118.95, tá 3154. Torre Salvador, tá 3154. Estabilizado no localizador. Tente, tá 3154. Livre pouso, pista 10. Vento 100 graus, 18 nós, check 3. Livre pouso 10, tá 3154. Reporte baixado e travado, ok? Tá 3154. Reporte baixado e travado, tá 3154. 288, boa tarde. Boa. No 8, está agora afastado de coral 5 milhas, mantém uma centena, serviço radar encerrado, chame ele na frequência 1201. Romba 08, corrigindo. chame ele na frequência 1201, teve seu dado encerrado. Baixado e travado, são 3154. Gente, são 3154. Está autorizado o final do procedimento, desça para 2000 pés, o ajuste no 012, informe no localizador. Final do procedimento, com 1002, 2000, chamará essa pessoa do alerta. Azul 4065, trocado, 123 a bordo, Ribeirão Preto alternado, 4 horas e 30 de autonomia. Autorizado táxi via Índia, ponte para dono 02, 895, legal no 02, 4065. Índia, ponte era 895, 4065. Zona 54, solo 05, direito no 219. Zona 219, 3159. Solo Salvador, 3154, livrou via Delta. Zona 54, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, eu tô 3154. Eco Delta ciente, a linda cola pistão no 7, vento 08, 0 graus no 7 nós. Boa tarde, Oceano 6314, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. 050, alto e exato. Voi, Prodi Itap, o Oceano 6314, número 3 na aproximação. Número 3, Prodi Itap, Oceano 6314. 5807, desça para 2000 pés, está autorizado a final do procedimento, vai seguir tráfego à sua frente, Embraer 190, com grau de 200 nós. Reduza para 2100 nós o gol no 807. Puta, 2000, autorizado para o tráfego à frente, reduzido para 210 nós, 807. Controle, papapá, Mike Eco Delta. Boa tarde, Mike Eco Delta, eu sou voo direto Manati. Hoje excepcionalmente eu sou autorizado o corredor AC até o Pestana, após solta para Mion na proa de Manati. Autorizado, via litoral 510, Mike Eco Delta, informe prosseguindo para a plataforma. Camarada Delta, grato. 5, a linha e decola pista 1-0, vento no 00 graus, 1-2 mais. Receptor, está estabilizado na LF, 1441, boa tarde, vitória da conquista, 200, está autorizado. Decola pista no zero, curva direita, saída a bomba, após direto, controle 120.8, aciona 5005. Obrigado, conquista 200, saída a bomba, após o CT. Decola da 10, curva direita, responde 5005. Posso 462, continue a aproximação, aguarde a pista livre. 62, na escuta. Alô, Salvador. Boa tarde, o Janel 6327 com informação Oscar Parelhel. Pedido Janel 6327, Ilhéus 140, autorizado, decola pista no zero, curva direita, saída da Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5020. 140 autorizado, nível, cola down no zero, curva direita. Israel, Leda Bridge, 1208 ao controle, 5020, 5020 transponder, 6327. O 6327 confirmando só o nível 240, reporta push. 240, reporta da push, 6327. 1895, tamo bolso. Reduzindo pra 1817 pro Torres, 295, tamo bolso. 2-220. Controle 1208. 1208, 4065, obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, muitíssimo boa tarde. Gol no 807, agora 2 minutos do externo, bastante travado. Boa tarde, gol no 807. Continue a aproximação número 2 para pouso. Pouso, guardando número 2. 640, autorizado direto, Leda da presente. 640, 65. Oxanem 6314, sem restrição na próxima etapa, desça para 2000, com ajuste 1014, correção 1012, informe no localizador. Informe no localizador para 2000, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Boa tarde, Gol 1396, aciona identificação, chegada Mar, desça para o nível 050. Quatro, quatro, meia, dois, solo 1-4, direito 1-2, 1-9. Bono 807, livre pouso no zero, vento no 00 graus, 159. Livre pouso, 807. Juliette, posição 02, tá passando. O Bono 649 está aguardando aqui retorno do centro, que o mesmo que você possui seu plano, só o centro confirmando para a cópia. Confirma para o 649? Então, eu não tinha o código transponder do centro Recife pro seu voo, então entrei em contato com o mesmo, eles que não tinham plano, tá correndo atrás na central do plano de voo, assim que tiver a resposta do centro, paga a cópia. Na minha 3-4, informa o helicóptero, mantendo 1000 pés à sua frente, que não irá interferir na aproximação, rumo oposto. Bono 807, solo 16, direito 1-2, 1-9. Fala, Salvador. Boa tarde, Bono 807. Bono 807, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08. No 396 está reautorizado para 2000, sem pressão na posição em TAP, o ajuste no 012, informe no localizador. 2000, apresentado com 012, entrado no localizador. localizador, Zona 13, 96. Checo Delta mantém com seu visual de frequência livre e tem um bom pouso. No 4065, chama agora Recife, frequência 133.25. 3325, 4065. Localizador, Chané 6314. Chané 6314, torre 11895, temo pouso. Braço, 295. Sané 6314, a posição de Sané 6314, livre pouso no zero, vento 090 graus, 1 no meia, dúzia de nós, cheque trem. Já não, baixando, Sané 6314. Após direto, Léo, controle 120.8, acena 5040. 220, comprovando. Decola da 1-0 da El Leda, Foz de Léo, 308, 5-0, gol 1-0, obrigado. Puxa a porta. Obrigado, com porta, cara. Boa, 241. Sané 6314, salas 23, direito no 219. Direito no 219. 219, vai ficar na S3. Salvo, Chanel 6321, nocente da Oscar. Salvador, autorização. Correção Brasília, autorização. Sente só um minuto, Rob. 321, Chanel 6314, táxi Alfa. Juliette. Portão destino 10, no Travessa 08, segue follow-me até 10. Salvo, Chanel 6314. 314, táxi Alfa, Juliette, portão 10, a partir do través do portão 8, segue follow. Através do portão 8, segue follow para o 10, e lá Alfa, Juliette, exatamente, 321, pro copo. 321. 320, Brasília, autorizado, via Pesulu 17, decola pista 10, curva à direita, saída arbórea, elefa, controle 120, décima 8, aciona 5026. Autorizado 320, Brasília, Pesulu 17, decola no 0, curva direita, árvore elefa, 1208, controle 5026, transponder 6321. Porta push, 241, POB 56, autonomia de 4h30, alternando Montes Claros. 5241, taxia Índia, confirmando, reporta na saída parte 3. Índia, ou melhor, vai reportar na saída parte 3, TRIP 5241. Livre Índia, ponto esperado no 02, 895, legal no 0111. Livre Índia, ponto esperado 295, 1011, obrigado. 294. Boa tarde, trip 5241, a linha e da cola, pista 10, vento 070 graus, 1-1 nós. Ciente, você mantém um minutinho aqui o ponto de espera, 5241, identifica. Ciente, mantém o ponto de espera, trip 5241. Dando ponto de espera diária, 5241. Ligou 13, 96. Estabilizado no X-ray da 10. Gola 396, complexo sinal, Sami Torre, 1895. 8895, grato, Gola 396. Torre Salvador, boa tarde, Gola 396. Boa tarde, Gola 396. Continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. Depois estará final de 5 milhas, Gol no 13, 9 e meia. Trip 5241, pode ali? Decola de imediato, sem parada, trip 5241. Afirmo, sem parada, 5241. Livre decolagem imediata, vento 090 graus, 13 nós, trip 5241. Imediata, 5241. boa tarde, tá? 3195, Roma. Quem é o pessoal? Roxane, é 6314, seguindo o Polo. Que é ciente. Pessoal, boa tarde, tá? 3195. Guarulhos, 340, só um minuto, qual? É, ainda não tá pronto pra cota, é só confirmando a subida prevista aqui? Não, eu da Eudes, apoio 44, aerovia, tá 355. Ok, chamada para a cota. Alô, boa tarde, a trip 5627, gente, informação ótima. 527, número 2, cobre, aguarda. Paga. 3155, tá pronto, copa? Chamando o 649, posição 2, puxa, back, sanamento. 649, autorizado, puxa, porta. Autorizado, chamada, tá, 649. O da 3155, tá pronto, copa? Disco 627, pronto, copa? Pronto, copa, 35627. Disco 627, Aracaju, 190, tá autorizado. Recola pista 10, curva esquerda, sai da PUC, transição Caju, controle 120, décima 8, aciona 5037. 5241. Recola 10, curva esquerda, sai da PUC, transição Caju, controle 298, transponder 5037, 5627. Fluança ou transponder 5037, a porta push, 5627. 5037, vamos entrar para o push, 5627. Tá 3155, pronto, copy. Bono 396, solo 31, direito no 219. Direito 219, Bono 396. Boa tarde, tripo 5446, aciona identificação, vou direto Duna, desça para 2500 pés, o ajuste no 0 no 2. Direto Duna, descendo para 2500 pés, fase 2 e 5 para 2. Salvador, boa tarde, Bono 396, livrou na disputa. Alfa Juliette, portão 7, no 39. Alfa Juliette para 07, bono 396. Para o pushback de saneamento na posição 1. No 0, no 2. 2 me citou, aguarde. Controle Salvador, boa tarde. Capatão Gonazamba, aguento mais. Está na rodada para Salvador, está matando o transporte 01, no 26. 02 a bordo, está engrossando agora no corredor 0 a bruxo. 9MEC, Mike, mantenha no 1500 pés, o ajuste no 02, informe em Paripe para ingressar no corredor Interlagos. Boa tarde, Paripe, agora vai com Mike. 649 para o táxi, com 85 a bordo. Temos 12:15 de autonomia, alterna Salvador. Autorizado táxi, Índia, ponte espera, torre 1895, Quirinão, 10111, Gol 649. Índia, Índia, ponte espera, 1895, com 1011 agora, Gol 1649. O Xané 6327, corrente de solo, aeronave da Gol Grande Pátio, correndo no momento, tá autorizado, puxa o portão. Gente, após a aeronave da Gol, coordenar com o solo, para o solo, confirmando, da presença já tá livre, puxa o portão, 6327. Tá livre, 6327. Gol 649, ponte espera, dono 0. 649, Alinda, colono 0. Vento 090 graus, 179. Alinda, colono 0, gol 649. No controle? É, escuta, prossiga. Você vai conseguir cumprir a restrição vertical da saída? O 5241 vai passar no limite. 7-5241. Obrigado. 242 está mantendo a máxima razão possível. Tem controle. 7-5241, no momento não há tráfego, mas quando houver tráfego na chegada é bom se informar que vai passar no limite ou abaixo do mínimo recomendado. Copiado, 5241, obrigado. Controle 1 no 2081. 2081, bom dia, boa tarde, 649. Controle Gol no 649, no perfil da El, passando 1600. Altair Gol no 649, contato radar, só para o 220, saída da El. 220 da El, 649. Salvador, o Xané 327, pronto para o táxi, POB 76, autonomia 3 horas e 20, alterna Salvador. 46, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2.500 pés, informe no localizador. Autorizado, reportará no localizador 54B. Alzinho bem aqui, Mike, o senhor vai ir para o pátio 4? Afirmo. Tenente, novembro bem aqui, Mike, vou direto ao rotatório e informe visual com aeródromo. Preparado, volta aeródromo, Uno 055 está reautorizado via para 2000, o ajuste no 0 no 2, informe no localizador. Vai seguir como número 2, Alfa Tango 72. Eu posso confirmar a posição da aeronave? Próxima posição, pelo. Perfeito, não deve ser. Já posso autorizar. Oi, boa tarde, o Xané 63, 27, no ponto de pedra 0.